Juno Solo, Juno 5, tá autorizado backtrack. Tá livre a táxi até o pátio 5, boa noite. Bom dia, Corrigir. Sinal baixado e travado, dá 197, Serra Kilo Delta. 7, Serra Kilo Delta, em pouso autorizado, pistão 97, vento variável com 2 nós, ajuste 1013. Kilo Delta, 100 já. Delta Solo 22, está autorizado o backtrack, compartilhando pista até o Pat 5, bom dia. Ok, backtrack, informando a pressão da pista. Obrigado, bom dia. Bom dia, bom domingo.